Montou a rocha. Já faz uma semana que eu tô livre de você. Yeah, yeah, yeah, yeah. E de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de coxinha. Vou cantar agora. Eu já mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu tô livre de você, yeah, yeah, yeah, yeah. E de olhar nos seus stories, zero, zero, zero. De beijar sua boca e dormir de coxinha de noite fazer. Agora, agora. Eu já te certeza eu chamo, mas não manda. Eu já te superei, certeza eu superei. Superou nada. Se não é gravando tudo. Tchê, tchê, tchê.